por vales, campinas, com meu Salvador. Com ele falar, com ele cantar, com ele orar, com ele viver. Jesus, meu Senhor, meu coração eu já te entreguei. Sei que ele está por entre desertos, em qualquer lugar. Com ele falar, com ele orar, com ele cantar, com ele viver. Jesus, meu Senhor, meu coração eu já te entreguei. Meu coração eu já te entreguei.